Continuarmos ao Senhor, Ele está nos convidando para provar e ver como Ele é bom, não só aqui no culto, porque no culto é muito rápido, nós passamos muito pouco tempo aqui reunidos, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, o salmista diz: provem e vejam, porque eu estou falando de um Deus que é real. Então, esse Deus que nós servimos, Ele é bom, independentemente de como você chegou aqui nesta noite, provar e ver, Ele é bom. Ele é bom, independentemente das circunstâncias, independentemente se nós tivemos um dia bom, um dia de paz, um dia de harmonia com a nossa família, ou então se nós tivemos um dia de luta, um dia de batalha, se nós enfrentamos coisas ruins, mas Ele é bom. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, nesse momento, peço que os irmãos fiquem de pé e vamos louvar o Senhor agora com a irmã da Hermânia, né? Abrimos nesse culto ao Senhor, né? Com louvor, com gratidão, porque se nós chegamos aqui é porque Ele é bom. E se nós estamos aqui é porque Ele permitiu que nós tivéssemos chegado até aqui. Então, igreja, nós não lutamos contra carne. A palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra espíritos e potestades. Eu não sei a forma como você entrou aqui, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é capaz de operar milagres. Eu sei que o nosso Deus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então vamos louvar ao Senhor, porque nós estamos reunidos aqui para lembrar nenhuma outra coisa a não ser louvar a Ele. Você tem liberdade de levantar as suas mãos e de adorar ao Senhor nesta noite. Então, sentimos a presença dele aqui nesta noite. Vamos fazer a oração aqui agora, para darmos continuidade com as oportunidades nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos, meu Deus, reunidos aqui no teu templo, Jesus, para adorarmos o teu nome e bendizermos o teu nome, Jesus. Pois só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, meu Deus, por nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Jesus. Como nós já fomos ministrados através desse louvor, Jesus. Nós já sentimos a tua presença. E como o Senhor é bom, como o salmista escreveu, provai e vede. Nós temos provado, Jesus, e nós temos visto a tua bondade. Pai, meu amado, nós te apresentamos, meu Deus, este culto, meu Deus. Recebe como cheiro suave. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Que tudo seja de acordo com a tua vontade, com a tua direção. Abençoa, meu Deus, cada um que fará uso da oportunidade. Usa poderosamente nas tuas mãos, Jesus. E desde já nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Convida a irmã Kailai para cantar os dois hinos da Arca Cristã. Yasmin entregou o Reinaldo. Eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Esse trabalho de velocidade, pelo menos tivemos aqui, uma escola abençoada. Deus tem abençoado a escola virtual. Muita presença, muita gente. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Então vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Ao versículo 13, Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 13. Estou aguardando um pouquinho, quando os demais irmãos. Amém? O versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor, é para com todos aqueles que invocam. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer tribo, línguas e nações, ele não faz exceção de pessoa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor era salvo. Com essa leitura vamos fazer uma oração e passarei logo após a oração trabalho para a nossa irmã, a dirigente do trabalho. Bendito eterno Deus, aqui estamos diante de ti. Nós temos vida da tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz de muito poder. Deus soberano, Deus de toda glória, queremos te pedir, Senhor, seja tua presença, Senhor, no trabalho nessa noite, usando a vida de cada irmão, de cada irmão, usando a vida dos nossos jovens, daqueles que irão transmitir a tua palavra, aqueles que terão oportunidade, tanto na pregação como no louvor. Meu Deus, use e possa segundo a tua vontade. Manifesta o teu poder, a tua glória, trazendo avivamentos espirituais, revestindo com poder, capacitando com o teu espírito. A tua presença e fartura de alimento em nosso meio. Deus, o poder continua operando. Senhor, traz salvação. Manifesta a tua presença, Senhor, na vida daqueles que estão aqui para ouvir a tua palavra. Tu podes salvar, tu podes restaurar, purificar, para a glória do seu nome. Manifesta a tua santa e real presença. É o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o conjunto das crianças. As crianças vão louvar ao Senhor hoje. Logo em seguida, os adolescentes já se preparam. Oh, do sonho vou acordar. Glória a Deus, mas nós prestamos atenção na letra do hino que os adolescentes cantaram, né? No coral eu quero cantar. E aqui o hino que os senhores cantaram, né? Para lá eu quero ir. Tudo, né? Como diz, né? Tudo fala sobre o céu. Mas assim como os adolescentes cantaram, né? E não é de qualquer forma que nós poderíamos chegar lá, né? Nesse lugar que nós tanto almejamos para cantar no grande coral, né? A palavra fala em Hebreus que sem santidade, né, é impossível nós vermos o Senhor. E às vezes, quando nós nos juntamos, que nós estamos reunidos para cantar o Senhor, muitos de nós, né, com a canseira, né, no dia a dia, com tantas coisas, é que a gente começa a refletir, né, como o céu é fino, né, como é sensível, né, como nós lutamos, como nós batalhamos todos os dias para chegar nesse lugar que nós tanto almejamos, né, mas... É, confiando no Senhor, com a ajuda do Espírito Santo e com a nossa caminhada todos os dias, diariamente, né, os nossos esforços, a nossa obediência, nós chegaremos lá no céu, né? Porque quando nós estamos aqui reunidos para cantar para Ele, nós estamos entoando louvores para Ele, né? Enquanto os irmãos estão na frente cantando, que a gente está no nosso lugar, assim, sentado no banco, nós também podemos adorar da nossa forma, né? Por quê? Porque se fosse para nós ficarmos apenas sendo plateia, né? Nós não estaremos cultuando ao Senhor, nós só escutaremos um hino de qualquer forma, eu acho que escuta um CD. Mas quando nós estamos aqui, é para louvar ao nome dele, porque ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Ele não nos permitiu acordar essa manhã, nos deu um fôlego de vida mais uma vez, ele depositou na nossa conta mais 24 horas de presente. Então, da mesma forma que nós gostamos de viver, nós também adoramos a um Deus que é vivo. Vivo, vivo e real. Ele é real. Deus é vivo e Ele é real. E a palavra fala que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, Ele vai conquistar também uma igreja viva. Então, nós estamos vivos. Graças a Deus que nós estamos vivos. Que eu estou aqui podendo falar com vocês. E que vocês, enquanto me escutam, também adoram esse mesmo Deus. É, vamos, neste momento, ter aqui uma apresentação, né, com os jovens da Arapiraca. E uma mensagem, esta apresentação tem uma mensagem. E acredito que Deus, né, já tem falado aos nossos corações e continuará falando esta noite. Então, que nós possamos continuar adorando ao Deus vivo, porque nós estamos vivos. Nós não sabemos até que dia, né, igreja, nós vamos estar aqui, né? Muitos de nós, né, se pudéssemos, né, a gente contabilizaria a nossa vida, né, a gente compraria mais anos de vida, a gente compraria saúde, compraria o fôlego de vida e determinaria os nossos anos, mas isso pertence somente ao Senhor. Então, se nós estamos aqui mais uma noite, se nós estamos aqui reunidos, se nós estamos aqui vivos, adorando o Deus vivo, que nossa esperança possa ser renovada, que a gente possa se alegrar no Senhor. E como eu falei lá no início do culto, provar e ver de que o Senhor é bom. E como é feliz o homem que confia nele. espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E pude ver que era enorme o número de ossos desse vale, e que eles estavam muito secos. Então ele me perguntou: filho do homem, é possível tornar vida a estes ossos? Ó soberano Senhor, só tu sabes. Profetiza sobre eles. Fale de ossos secos, voltem a viver. Glória! Assim diz a palavra do Senhor: farei o Espírito descer sobre vocês, e vocês terão vida. Aleluia! Glória! Profetiza sobre eles, Ezequiel. Fale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Fale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Fale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Fale de ossos secos, tornem a viver. Profetiza, Ezequiel. Fale de ossos secos, tornem a viver. Glória a Deus. Pela sua presença, é preciso é o oceano do Espírito Santo. Será que tem profeta aqui nessa noite? Será que tem profeta que deseja esse renovo? Será que tem crente que deseja viver esse avivamento? Ei, a igreja está debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Jesus Cristo vai voltar. Nosso meio, assim como ele já tem abençoado o trabalho de todas as congregações aqui da nossa cidade, como também do interior. E toda a igreja guarde essa data e esse horário, né? Quem puder se disponibilizar, fizer esse esforço para estar lá presente na quarta-feira, começa às 9 horas da manhã e encerra às 11 horas. Agora vamos ouvir, né, o conjunto Apocalipse, né, porque hoje o tema, aliás, é a participação dos jovens, então vamos ouvir o conjunto Louvor ao Senhor. igreja. É, vamos servir ao Senhor com, as nossas, com os nossos dízimos e ofertas, enquanto a banda terá a oportunidade agora para louvar o Senhor, nós iremos também louvar o Senhor com os dízimos e ofertas. Enquanto a banda se prepara para louvar o Senhor, quero aqui apresentar alguns visitantes que nos dão a honra de estar presente aqui nesta noite com a gente. É, quando eu citar o nome de vocês, peço por gentileza, né, que se puderem, dê um sinal com a mão para que eu veja vocês. É, está conosco aqui nesta noite a Neuza, onde está a Neuza? É, Adson Rick, onde está o Adson? José Humberto e também a Késia de Picos, minha amiga Késia. Sempre bem-vinda. É, além desses nomes aqui que eu citei, tem mais alguém que chegou depois, antes que esses nomes chegassem até mim? Tem mais alguém que chegou? Se tiver, pode levantar sua mão. Tem mais alguém ali lá atrás? Estou vendo. Então, o que é que a igreja tem para dizer para esses visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, né? Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa deles, e esse é o lugar de adorar Ele. Então, todos vocês que estão aqui nesta noite, né, nos dando a honra da sua presença, que vocês, né, possam ouvir a palavra do Senhor esta noite, estarem de ouvidos atentos, porque Ele fala, Ele já falou, e Ele tem uma palavra para o seu coração, e que você possa se sentir à vontade aqui entre nós, possa se sentir bem-vindo, né? Assim como nós demos as boas-vindas. E que nos visitem outras vezes, amém? A banda está com a oportunidade. Banda de Noel, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós queríamos rapidamente ensaiar com vocês, porque esse hino que nós preparamos, queremos louvar, tem uma mensagem tão poderosa que é um desperdício a gente louvar, ministrá-lo, e muitos, só por não conhecer, só ouvindo. Então nós vamos ensaiar bem rapidinho. Ele se chama Clamo Jesus, quem conhece? Ele diz assim: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos ganhar? Teu nome é cura. Emocional, sentimental, não se sinta apto a estar no céu com Cristo. Jesus é cura, Ele é poderoso, Ele é vida. Jesus pode muito bem curar a tua enfermidade, como Ele pode curar a tua alma também. Jesus, Ele pode restabelecer a tua saúde, Ele pode mudar os resultados dos teus exames, mas Ele também pode transformar o teu coração. Então confie nessa palavra, receba tudo que já foi dito e continue louvando ao Senhor. Aleluia. Sobre toda mente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. É, coisa boa nós sentimos a presença do Senhor. Coisa boa, né? É podermos provar, né, essa presença que é tão real, é tão gostosa, é tão única, né? E está nas nossas vidas. E agora nós queremos convidar a nossa irmã Jade, que irá meditar a palavra do Senhor essa noite. Um leão para a oração apresentando a vida dela e toda a igreja nesse momento se coloca de pé para junto nós orarmos com a Senhora. Os fãs da Madeira com a paz do Senhor. Amém. As crianças até 6 anos acompanhar a irmã Andressa para o culto delas. Oremos, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui na tua casa adorando o teu Santo Nome. Especialmente apresentamos a irmã Jade, que estará trazendo a mensagem da parte de Deus. Senhor, fala com a tua igreja, que nossos corações estejam preparados para ouvir o teu falar. Pai eterno e santo, repreende tudo aquilo que venha querer tomar a nossa atenção, que possamos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, capacita a tua serva, que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém? Amém? Tendo graças ao Senhor por essa oportunidade, quero agradecer aos meus pastores, à minha liderança, as vossas vidas nos abençoam muito. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dessa igreja, que tem manifestado o reino de Deus de maneira pungente aqui nessa terra. Quantos estão felizes de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor essa noite? São cultos como esses, noites como essas, que entendemos com perfeição o significado do Salmo de Davi. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra? Nós somos, disse Davi, a geração de Jacó, a geração que busca a tua face, ó Deus de Israel. Nós somos essa geração. O nosso Deus tem como testemunho nome, como memorial das suas ações, o nome dos grandes homens da fé, os patriarcas de Israel. Então ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de Abraão porque é um Deus que faz promessas, Deus de Isaac porque é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete, e Deus de Jacó porque é um Deus que dá continuidade àquilo que já realizou, àquilo que ele já cumpriu. Por isso que quando nós estamos vivendo debaixo da dispensação de uma graça tão tremenda, Davi vai profetizar, vai salmodiar o nosso futuro. Ele não vai dizer, nós somos a tua geração, ó Deus de Abraão. Não, porque a promessa já foi feita. Ele também não vai dizer, nós somos a tua geração, ó Deus de Isaac. Não, porque ela já se cumpriu. Ele entende que nós somos a geração que já está vivendo debaixo de uma graça tão tremenda, tão excelente, a qual Deus vai dar continuidade, vai dando manutenção, vai alargando, estendendo aquilo que ele já fez. Que Deus, por graça e bondade e misericórdia, abençoe essa posição da sua palavra. Vamos, para entender melhor, nós vamos passear pela Bíblia essa noite. Vamos começar pelo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 28. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Que diz assim: vós sois o que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um bom reino, eu designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Jesus prediz a traição de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, negarás que me conheces. Guarde esses versículos em seu coração. E agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 13, versículo 24. Eu vou ler para os irmãos me acompanhando. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deixe Mateus aberto, daqui a pouco nós retornaremos para Lucas. Antes de iniciarmos, eu quero trazer à memória dos irmãos o cenário que aqui é revelado. Na época de Jesus, era comum os rabinos ensinarem através de comparações e pequenos exemplos, histórias curtas que contavam e ensinavam lições espirituais. Essas ilustrações usam situações do dia a dia e exemplos familiares para explicar verdades profundas sobre o reino de Deus e a relação do homem com Deus. Entretanto, as palavras aqui dos evangelhos contêm aspectos originais. Geralmente são histórias tiradas da vida, do dia a dia. E aqui no capítulo 13 de Mateus, reúne sete parábolas sobre o reino dos céus, a fim de fazer não só com que os seus discípulos, mas a multidão que os seguia, compreendesse a manifestação do reino de Deus. De que forma que esse reino não apenas pode ser compreendido, mas também vivido por nós? Porque Jesus não espera que nós venhamos compreender a manifestação desse reino somente no grande dia, quando formos arrebatados ou quando ele vier buscar a sua igreja. Ele quer a compreensão desse reino aqui na terra. Pois a oração que o Senhor ensina aos seus discípulos, ela não diz, nós venhamos ir ao teu reino, mas ela diz que venha o teu reino a nós, aqui na terra. É o próprio Jesus que está propondo uma palavra para que os seus servos identifiquem de que forma é comparada a vida do homem no reino dos céus. É necessária essa compreensão para você entender que não são os anjos que vão manifestar o poder de Deus aqui na terra. Não são apenas as pessoas de cargo ou de poder eclesiástico que têm autoridade para manifestar o reino de Deus aqui na terra, mas são todos aqueles que foram chamados e feitos filhos de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 23 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e têm sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esses versículos, eles vão fazer referência do estado de separação e hostilidade que existia entre a humanidade e Deus, antes da reconciliação proporcionada por Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus e nos torna inimigos dele. Mas pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, somos justificados. Essa justificação não é baseada em nossas obras ou esforços humanos, mas na obra redentora de Cristo na cruz. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, é dito: sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa graça, ela é gratuitamente ofertada a quem não merece nem é digno. Não é conquistada por qualquer esforço que o melhor e mais justo dentre os homens tenha tentado entender. A graça do Senhor nos alcançou, e o seu amor e misericórdia, não por nosso merecimento. Nós somos adotados como filhos, filhos amados por Deus. Essa graça nos comprou com seu precioso sangue. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós. O Senhor nos escolheu, nos adotou como filhos, e já não somos mais alvo, carregando sobre nós a santa e justa ira de Deus. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, da hostilidade do pecado para a sua maravilhosa luz. Recebemos também com ele a autoridade, ao sermos feitos filhos de Deus, para manifestar o seu reino aqui na terra. Entenda, você é filho, você é filha, você foi escolhido para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus enviou seus discípulos, antes de ser entregue na cruz do Calvário, antes da ressurreição, e dando continuidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando ele assunto aos céus, ou seja, quando ele encarna, já não vai mais estar presente juntamente aqui com a igreja, com seus discípulos. Antes de tudo isso, ele vai delegar poder aos seus, e ele vai dizer: eu vos dou o poder. E que poder é esse que ele delegou? O poder que aqueles que estão constituídos no reino de Deus tem autoridade para manifestar. Então aqui já podemos entender que não é somente conhecer o nome de Jesus, mas ter autoridade para o seu nome manifestar o seu poder. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: vocês se maravilham com as coisas que eu faço, mas em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. E ele vai dizer aos seus discípulos que lhes dá autoridade, porque autoridade é direito de exercer poder. E o que é poder? Direito de exercer autoridade. Quando Jesus diz aos seus discípulos, antes de ir para a cruz, antes de ser assunto aos céus, quando ele diz: eu vos dou poder, ele está dizendo: eu vos dou autoridade. Autoridade para quê? Para usar esse poder. Autoridade para manifestar o poder de Deus na terra. E aonde? Só aqui em Jerusalém? Não, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Vocês vão ter poder para desatar cadeado de ferro e ferro de bronze. Vocês comerão coisas mortíferas e não lhe farão dano algum, porque eu vos dou poder, tamanha autoridade que vos dou. Essa é a palavra que Jesus libera. E o poder de fato vem quando? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra está sobre vocês, e vocês receberão o cumprimento dela, desde que vocês permaneçam em Jerusalém. Ou seja, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder, porque poder não dá, sem poder, um cristão sem poder não dá para ser testemunha, não dá para manifestar o reino de Deus na terra. E esse é o nosso principal propósito: sermos revestidos de poder para manifestar o reino do qual nós cremos, esse reino do qual nós profetizamos, o qual nós tanto sonhamos e ansiamos em conhecer. Cristão não pode viver sem poder, cristão não pode viver sem o direito do exercício da autoridade que já lhe foi entregue, já lhe foi concedida como herdeiro de Deus. João Batista falava com tanto poder e autoridade que as pessoas achavam que ele era o próprio Messias. Tamanha era a autoridade que o Senhor havia dado a João Batista. Os discípulos serão revestidos de poder, desde que eles permaneçam em Jerusalém. Assim eles poderão manifestar o reino de Deus na terra. Agora aqui em Lucas, que foi onde nós lemos no início, vai acontecer a celebração da última ceia. Ele vai trazer, Jesus, ele vai trazer uma lição esclarecida sobre a manifestação do reino. E para esclarecer isso, ele vai usar a vida de Pedro. Jesus vai cear com seus discípulos, sabendo que é a última ceia, que vai ser preso, que vai ver um momento mais angustiante e doloroso da sua vida. Mas aqui no texto, ainda assim, após cear, ele vai entoar louvores juntamente com seus discípulos. Se em um culto que nós prestamos, nós já sentimos a tamanha graça e presença dele, imagina um culto onde o louvado também é o dirigente. É um momento único, um momento que só se repetirá em mesmo dia, naquele grande dia. Glória a Deus. Glória. E Jesus começa a dizer aquilo que ia acontecer, versículo 21. E começa a preparar eles para a sua retirada, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai ser entregue e os discípulos precisariam dar continuidade à manifestação do reino de Deus aqui na terra. Mas após a ceia, ali começa a discussão entre eles. Mas é muito chato, como é que você sabe que ali é uma discussão? Porque aqui no texto vai dizer que eles começaram a levantar a voz. E sabe qual foi o motivo dessa discussão? Visto que Jesus estava falando todos, porque ninguém desfruta sozinho, mas ele advertiu somente um. Jesus terminou a discussão dizendo: aquele que quiser ser maior do meu reino, ou seja, você pode desejar esse lugar, essa posição, mas não se esqueça que no meu reino não é assim que você vira maior, discutindo por título, carreira, bandeira, não. Então, ele disse: o meu reino maior é aquele que serve. E Jesus terminou a discussão dizendo: vós todos que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas provações, versículo 29, assim como meu Pai me otorgou o reino, eu designo a vós. E ele direciona a palavra a Pedro dizendo: Simão, Simão. Sabe por que ele chamou Pedro de Simão e não de Pedro, como era acostumado? Porque ele queria fazer um despertamento. Lembra quando Moisés estava indo ao Santíssimo naquela sarça ardente? Ele disse: Moisés, Moisés. Quando Marta estava distraída dos seus afazeres, ele disse: Marta, Marta. Lembra quando Saulo estava em Damasco? Ele disse: Saulo, Saulo. Chamou ele duas vezes. Porque na raiz, chegou na raiz de seu nome. Porque todo mundo tem um nome que Deus deu e tem uma raiz. Jacó, antes de ser Israel. Sarai, antes de ser Sara. Abraão, antes de ser Abraão. E Simão, quando o Senhor o advertia. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está falando ali como o discípulo Pedro. Ele está falando com o rebelde caído que mora dentro de Simão. Com aquele que de tempo em tempo manifesta contra a vontade de Deus. Com aquele que Paulo escreve aos Romanos dizendo: miserável homem que sou, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse é que faço. Simão, Simão, Satanás pediu tua vida, ele quer te ir andar como trigo. Mas o que é isso, irmão Jairo? Se andar. Se andar é peneirar como trigo. Mas Jesus dizendo: eu roguei ao Pai por ti. Por que Satanás não disse: eu quero te se andar, te peneirar como joio? Porque até o diabo sabe que você é trigo. Ele sabe que você é trigo. Que você é a boa semente semeada. Que você representa a semente. Que essa semente que é você representa a humanidade no reino dos céus. O lugar de trigo não é na peneira? É. Só que o lugar de trigo que é na peneira é um trigo maduro. Quem aqui já viu um galho de trigo? Poucos. Eu também nunca tinha visto, pessoalmente, eu tive que pesquisar. O trigo, ele cresce dentro de uma bolinha que a gente chama de espiga. Você pega uma semente, planta ela, e se ela for fraca, ela dá 30, se ela for um pouco melhor, ela dá até 60 sementes, e se ela for boa, ela dá 3 ramos de espigas em um único galho, em um único trigo. Na agricultura de Israel, naqueles dias, era colhido da seguinte forma: quando o trigo estava, a espiga estava madura, você craquela aquela espiga, ou seja, você tira uma partezinha, você craquela aquela espiga e leva para a peneira. E a peneira vai fazer a retirada da casca. Quando agarra na peneira aquela parte que foi craquelada, ela rasga a casca e só fica a semente. Quem faz a separação da casca e da semente é a peneira. Então você pega o trigo maduro, craquela e leva para a peneira. Na cultura de Israel, eles faziam a peneira do trigo onde soprava o vento oeste da cidade. O que seria isso? Que lugar é esse? O vento oeste, ele é onde o vento faz a curva. O lugar da cidade onde o vento faz a curva, onde o vento está mais forte. Então, eles faziam aquilo naquele lugar para que eles não precisassem ter que ficar separando a semente. Então, quando eles jogavam o trigo maduro na peneira no oeste da cidade, onde o vento era mais forte, o vento levava a casca e permanecia somente a semente. A casca, após ter sido andada, né, é levada pelo vento e só fica a semente que vai ser levada para o celeiro. O agricultor, ele não cultiva trigo para guardar a casca, mas cultiva o trigo para guardar a semente. ele vai intervir nessa situação. Porque Pedro, ele é trigo, assim como todos nós, mas ele é trigo novo. É trigo novo porque a semente ainda não está solta da casca. Porque a semente é a alma e a casca é a carne. A casca é aquilo que depende dos nutrientes terrenos para desenvolver a sua vida. O trigo novo ainda depende do que Deus faz para entender quem ele é. A alma dele não está pronta, a fé dele não está pronta, ele ainda não está maduro. Pode ficar, mas ainda não está. O investimento feito nele por Cristo é feito em nós também. Então Jesus não está protegendo só Pedro, ele está protegendo o investimento que ele está fazendo na igreja. Porque Pedro, ele vai ser revestido de poder, ele vai ser um dos precursores do primeiro milagre, ser a presença de Cristo em carne aqui na terra. Ele vai manifestar o reino de Deus aqui na terra, pessoas serão convertidas através da pregação de Pedro, e ele conduzirá a igreja. Pedro foi discípulo de Jesus por mais ou menos 3 anos e meio. Pedro é trigo novo, mas quando for trigo maduro, vai dar muito trabalho ao inferno. E o diabo sabe disso. Então ele quer peneirar Pedro enquanto ele ainda é trigo novo, porque ele é vulnerável e ele não resistiria. O trigo novo está preso à casca. São pessoas que ainda dependem do que Deus faz para entender quem ele é. São pessoas que ainda dependem de ver e viver aqui na terra para identificar as coisas que Deus quer fazer no céu. E não há pecado nenhum nisso, isso é processo, isso é tempo. Todo trigo maduro já foi trigo novo um dia. Então por que Jesus intervém nessa situação? Porque todo investimento em Pedro será destruído por ele ser provado antes do tempo. A peneira aqui é a tipologia perfeita para a provação. Prova, a prova ela só prova quem Deus tem interesse de melhorar o espírito. Vejamos Jó. Ele é o maior exemplo de trigo maduro, de trigo solto da casca. Satanás teve a audácia de dizer a Deus, ele serve com o que ele tem. Deixe-me tocar nele, deixe-me venerar ele, e o Senhor vai ver quem ele é. Mas, meu irmão, ninguém diz para Deus quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é escolhido, que você foi remido, santificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Não precisa ninguém dizer quem você é. Ele te conhece, você é trigo, você foi chamado. Satanás está dizendo, ele é trigo novo. Tem a casca pregada ainda, deixe-me venerar ele. Mas o Senhor sabe, Jó é trigo maduro, Jó está pronto para o que deve e é. E Jó ali vai ser venerado. Jó mesmo depois de ter perdido tudo, ele ainda diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Ele não deu crédito nem ao diabo. O diabo voltou sem glória, sem honra, porque ele reconhecia o poder de Deus. Quando você reconhece que tudo o que acontece na sua vida coopera para o bem da sua maturidade, do seu crescimento, você vai tirar o poder de falar de Satanás. Toca no irmão que está do seu lado e diz, irmão, solte dessa casca. Você é trigo maduro, você não é mais trigo, trigo novo, solta dessa casca, irmão. Igreja, vale considerar que o reino de Deus ele dá tempo para o trigo novo. Porque se o reino de Deus fosse só para trigo maduro, Jesus tinha deixado Satanás federar Pedro. Só que Jesus disse, eu roguei ao Pai por ti. Na parábola que nós lemos, Mateus capítulo 13, nós somos os servos fiéis que mostram o serviço no campo. O Senhor deu a boa semente, o trigo, para semearem. Só que uma hora eles dormiram. E na noite veio o inimigo e semeou a semente no joio. Trigo e joio, em fase de crescimento, são aparentemente iguais. Em fase de crescimento, o servo não tem como determinar onde é trigo e onde é joio. Embora que sejam parecidas, não são iguais. Satanás queria peneirar Pedro porque sabia que ele era trigo novo. Muitos querem tirar um trigo novo achando que é joio, mas o Senhor não permite. Você é servo e o Senhor da Seara está dizendo, deixa crescer, porque ele vai revelar quem ele é com o tempo. Ele vai crescer, ele é trigo novo, mas ele vai amadurecer. Deixa crescer, é trigo novo, ele vai ser trigo maduro, vai manifestar a glória de Deus, a minha glória, mas é com o tempo. Satanás quer te peneirar, Pedro, mas eu vou vir por ti, para que não desfaleças a tua fé, para quando tu converteres, tu não é, mas quando tu te converteres, vai ser tão bom que a tua fé vai fortalecer os teus irmãos. Só que por hora você é trigo. Irmãos, não sei. querem saber mais do que o Senhor da Seara, que querem determinar onde é trigo e onde é joio, mas sejamos como Jesus, que intercedeu pelo trigo novo. O Senhor deu autoridade para interceder pelos trigos novos. Deus está levantando uma geração de intercessores cheios de poder, cheios de autoridade, porque grande a obra que Deus vai fazer na vida e através da vida de trigos novos há muito investimento. Aos olhos dos servos pode até parecer joio, mas o Senhor da Seara está dizendo que é trigo novo, tem jeito e vai fazer a minha obra. Você e eu não temos poder para determinar se é trigo, se é joio, mas temos poder para interceder, para que Deus levante trigos novos. Para o trigo novo, ficar em Jerusalém, até que do alto estejais revestido de poder. Permanecer crescendo ali na Seara, porque no tempo certo vai soltar da casca, vai se liberar da casca, vai manifestar a glória de Deus nessa terra, vai ser cheio, vai ser missionário, vai ser pregador da palavra, vai entoar louvores, vai participar de diversos ministérios, vai ser intercessor. E para o trigo maduro, interceda pelo trigo novo. Para todo liderado há um líder, para toda ovelha há um pastor, para todo Timóteo há um Paulo, para todo Josué houve um Moisés, para todo trigo novo há um trigo maduro intercedendo por ele, há um pai, uma mãe na fé. Igreja, nós não podemos perder este investimento que Deus quer fazer. Mães, pais, não percam o investimento de oração que você tem feito pelos seus filhos que estão afastados. Jovens, não percam o investimento de oração que você tem feito pela sua família que ainda não veio aqui para a casa do Senhor. Deus está dizendo, é novo, dá trabalho, mas quando crescer vai dar resultado. Continue intercedendo, faça por eles o que Jesus fez aqui por ele, intercedendo. Os trigos novos precisam da nossa intercessão. Não é em vão esse tempo de investimento. Vai valer a pena e o nome do Senhor será glorificado. Antes de entregar, enquanto as irmãs louvam, eu queria pedir com a permissão do irmão Reinaldo para que a igreja fique de pé. Nesta noite, a Lourdes vai fazer aquilo que Jesus fez por Pedro. O sol da justiça vai fazer aquilo que Jesus fez por Pedro. E os valentes de Davi vão fazer aquilo que Jesus fez por Pedro. Vão começar a interceder. Vão começar a olhar por esses trigos novos. Feche seus olhos e aqueles que foram tocados pela palavra comecem a declarar. Nós te celebramos, Espírito Santo. Sem a tua presença, nós não seríamos capazes. Quando nos levantamos e viemos para a igreja, porque o Senhor me convence a vir, me convence a fazer aquilo que é melhor para mim. Porque a minha alma não me convence a fazer o que é melhor para mim. A minha alma é emocional, a minha carne é egoísta. Mas o teu Espírito em mim me alinha, me corrige, me ensina, me prepara, me treina, me capacita. Faz de mim uma pessoa melhor do que eu sou. Me liberta de mim mesmo e de todos os meus temores. Exalte ao Espírito Santo. Exalte o Espírito Santo nessa grande hora, até que comece a interceder pelos trigos novos. Sol da justiça, comece a interceder pelos trigos novos. Valente de Davi, igreja, comece a interceder pelos trigos novos. Exalte o Espírito Santo, porque ele não é um cosmo, ele não é uma energia. Ele é a vida de Deus entre os homens. Ele é a vida de Deus em nós. Aquele que é pai, aquele que é filho, está presente aqui na presença do Espírito Santo. Quem enche a igreja não são as pessoas, mas o Espírito Santo presente na vida delas. O azeite está sendo derramado. É só dar glória, é só mergulhar, porque o Espírito Santo passeia a revestir nessa geração. Essa igreja, Senhor Jesus, nunca vê. Olha que sem respeito, vai correr de necessidade. Não fica pra ele te encher. Thank you. dúvidas, né? O pessoal perguntando para o missionário Hélio, 9 horas da noite, não, o trabalho é na quarta-feira, 9 horas da manhã, no bairro Arapiraca, na congregação Filadélfia. Nós vamos lá cooperar com os irmãos na quarta-feira, 9 horas da manhã. Por que, irmã Ângela? O senhor explicou que foi marcado nesse horário, porque quarta-feira é feriado, né, dia primeiro. Então, é por isso a justificativa de que por que o trabalho será realizado pela manhã. Para não ficar nenhuma dúvida, para ninguém, né, ficar com essa dúvida que estão aí ainda agora, né, chegar lá na quarta-feira à noite. Não. Quarta-feira, dia 1º de maio, no bairro Arapiraca, 9 horas da manhã, consagração, né? Graças a Deus. Estamos gratos, irmão, pelo trabalho dessa noite, também pela boa palavra que acabamos de ouvir. Mas queremos saber se há alguma pessoa que ainda não é crente e deseja fazer sua decisão com Cristo nessa noite. O Senhor te ama e te chama e quer te salvar. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Se tem alguém, se manifesta, levanta sua mão como sinal de aceitação. Vem até aqui, nós iremos orar em teu favor. Jesus ainda permanece trabalhando nos corações daqueles que desejam receber vida e vida em abundância. Segurança está só na pessoa de Jesus. Ouvimos as mensagens de hoje, sempre falando de despertamento, falando a respeito da vida de Jesus. Bem-aventurado é aqueles que estão preparados, esperando a vida de Jesus. E agora eu pergunto, mas qual será a situação daqueles que não se prepararam para este dia? Qual será a situação? Então, antes que venha algum aperto na sua vida, ou que venha a forte oração, e às vezes não dá tempo, ou antes que a morte possa se aproximar, e não dá tempo de fazer a sua decisão, enquanto tem vida, vim ao Senhor Jesus. Não há coisa melhor do que ser crente, não há coisa melhor do que ter a certeza da salvação. Não tem coisa melhor de ter a certeza da vida eterna. O maior presente que o homem e a mulher recebem nessa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Há muitos milagres, há pessoas interessado a receber milagre por causa de um câncer, de outra enfermidade qualquer, mas o maior milagre de toda a história é a salvação da alma. Porque muitas pessoas, às vezes até pessoas que têm câncer, mas são crentes, estarão salvos. Agora, nós sabemos que ninguém chegará ao céu se não tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas aqueles que nasceram de novo e se entregaram a Jesus são nova criatura, estão sendo preparados para o dia da vida do Senhor. Vamos orar agradecendo o nosso Deus. Bendito eterno Deus, quero te agradecer por esse trabalho que você dá, esse belo trabalho, pela mensagem que nós acabamos de ouvir, pelas apresentações também do Jovem Arapiraca e por toda a programação, Senhor. Tu tem usado a cada um destes vasos, também pela dirigente, pelo dirigente, pelo Deus. Somos gratos por tudo. Ó Deus poderoso, ó Deus soberano, nós te louvamos, queremos te agradecer por tudo. Seja teu nome glorificado, Senhor, por meio de todos os servos e os servos. Senhor, quero te pedir, continue abençoando o nosso pastor Aldo Ribeiro, pastor Eclésio, seus filhos, sua família, abençoando todos os missionários, abençoando os irmãos do círculo de oração, abençoando toda a juventude, meu Deus, abençoando todo o nosso jovem, tanto aqui na série como nas congregações. Seja tua bênção sobre a cada um, dê-nos uma noite de paz. Dê-nos também uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Levanta sua mão. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz: Amém. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmã, por que eu não lhe vejo essas orações? É porque eu estou na noite. Ai, tu só pode vir no domingo. É. Ah, eu sinto sua falta. Ô, gente, não é Jamira, não? Jarina. Somos em Cristo Jesus. Uma miçanha ainda, que ele morreu na cruz. Um abraço na minha.